Boa noite, voo 18, Uno 1, autorização Porto Alegre. Uno 8, Uno 1, bom dia. Autorizado Porto Alegre, nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida à árvore, elefa. Após elefa, voa nítido, upper do 2-1, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5533, controle 120, decimal 8. 340 para Porto Alegre, decolando a 10, com curva à direita, subida rápida. Posição elefa. Foi íntimo, apresentou 1, rota do plano de voo. Subi, transponder 5533, controle 208. Gol 18 no 1, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Subida Arbor, gol 18 no 1. Protegimento correto, repasse pronto para o pushback acionamento. Afirma que eu estou com medo de tentar coordenar o nível 380 para mim. Afirma, não tem escuta. Paulo, agora nós 561 com 175 a borda, perna Guarulhos, 3 horas e 10, plano PAC. Autorizado via PAC, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro, número 2, bom voo. Autorizado, PAC 1, Índia, ponto de espera, 295, bom, nós 561, boa. Paulo Salvador, bom dia. Autorizado, nível 380 para Porto Alegre, mantenha a autorização. Positivo, autorizado 380, mantenha a autorização, obrigado. Azul, Alfa Zulu Delta, bom dia, prossiga. Eu estou no pátio, 3. O gol 18 ou 9, o instituto que previsto seria aos 12, que é 05 ou 12. Agora depende aqui do embargo, que é bem na remota, bem afastada. Gente, graças. Azul, Alfa Zulu Delta, está autorizado em tudo redor, que é o pátio 3, a parte por ingresso no pátio principal. Alfa Zulu Delta, desconsidera a autorização, tem mais uma aeronave no pátio 3, aguarde. Gol 9401, falo. 9401. Tem algum estimado para o pushback? Alfa Zulu Delta, está autorizado o início do reboque, rebaixo para ingresso na parte principal. Salvador, voo no 561. 1561, bom dia, contato radar na Tacolá, fazer saída da transição Irume para o nível de voo 360. Salve via da Olinda, 360, 561. Quando possível, se autorizado, voo a Olinda. Tá direto ali do voo, 1561. Voo a Olinda, 1561. Repassa o término do reboque. Romeu Controle. Seria possibilidade de coordenar com o Recife, sensor de Porto Seguro? Amém. Bruno 561, autorizado voar direto Porto Seguro. Desculpa, Tony, sou 320 devido a tráfego, conforme as instruções do centro de Porto Seguro, o senhor 320 registro, 561. Gol 1561, chama agora o centro Recife, 125-1, alterne 123-8. 251-1238, obrigado, tem um bom serviço, tem um bom ano novo. Boa noite. Bruno 61, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. E upper do 10, Taubaté. Transponder 5546, controle Salvador 120.8. Please respond. Para mim é correto, reporte pronto para puxar para questionamento. Bom, Salvador, Alfa, Zulu Delta, reporte finalizado. Muito obrigado pela atenção e bom dia. Igualmente, Alfa, Zulu Delta, bom dia. Autorizado, estive para o táxi. avião Gol 9399 na posição 3, sente a informação, é a autorização para a Marinha. Samuel, Gol 9401 para o TAC, 133 a bordo, autonomia 4 horas e 10, alterna caminho. Gol 401, Taichui, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altimetro no 092, um bom voo. Taichui, Índia, ponto de espera, 092, 95, 1012, ajuste, gol 401, obrigado. Gol 9399, confirmando o destino. Maringá, Serra Bravo, Mike Golf. Autorizada, Serra Bravo, Mike Golf, nível 380. Decola da 10, curva à direita, subida à árvore, elefa. Após elefa, voa nítido, abandono 21, conforme a rota do plano. Transponder 5542, controle 120, decimal 8. Autorizada nível 380 para Maringá, conforme a rota do plano de voo, decola do perfil da saída árvore, pistão a 0, curva à direita, e transição elefa. 5542, que é o código transponder, 208, a frequência do controle, ou 9399. 9399, correto, repartindo para o Salvador, bom dia, 3601 da TAM, a posição é 10, centro da ECO, pronto, contra Congonha, São Paulo. TAM 3601, autorizado Congonhas, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida da EL, Leda Motiva, e é upper azul 10, subave, upper azul 16, após conforme rota. Responder 5550, controle 120, decimal 8. 360, atualizado com Goiás, São Paulo, decola na cabeceira 10, primeira curva direita, na saída da EL, Leda Módiva, intercepta Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16, posmo direto com fim e continua acompanhando o lado de voo. Transponder 5550 e o controle de saída 120, decimal 8, na 3601. 3601, cotejamento correto, confirmando o seu portão, por gentileza? É o 10, 10. 10, sim, indicado aqui é o 09, chame pronto para pushback acionamento. Chamará, obrigado. Mando 31, fechando pela ponte 10. 3601, por gentileza, confirme o portão. Grata. Capitão Luiz, Capitão Luiz, controle Salvador, sendo a indicação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 012. 002, Mário para o 050, Capitão Luiz. 401 de Clear 28, chama 120 da Espanha, que foi viagem. 08, volta lá. Controle Salvador com 9401. Com 9401, bom dia, contato radar na decolagem, super via saudável do transição Alefa, para o nível de voo 360. Abre Alefa para o 360, voo no 940, não pode voar Alefa? Sabe, direto Alefa, corrigindo autorizado nível de voo 380. Ok, Alefa 380. Zona 71, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Lesa Motiva, via upper voa 10, Taubaté. Transponder 5557, controle 120, decimal 8. Correto, reparte pronto do pushback acionamento. Tango Whisky Hotel Golf está autorizado para procedimento terminado, sistema 0, desce para 2500 pé, altímetro 0,2, reporte estabilizado. 2500 0,2, reportagem estabilizado e Hotel Golf. Golf pode ir à prova Sierra Victor 369. Autorizado, Papa Tango Whisky Hotel Golf. Golf. Papa Tango Whisky Hotel Golf, autorizado, para a Sierra Victor 369. Aprovando o Sierra Victor 369, Whisky Hotel Golf. Voo 9401, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 228.260, voo 9401. Argentina 1901, send by copy. Primeira nave que chamou para puxa. Gol 9399-03, puxa acionamento. Gente, gol 9399 abaixo, para puxa. Guardado, 9399. Argentina 1901, copy. To Ezeiza, Sierra Alfa Eco Zulu, at level 400. Please call for Nui 10, right turn, dial departure, verify leader position. Então foi direct to Sierra Golf Romeo via up November 8-57, then according to platform route. Squawk 5544, Salvador Departure Control 120.8. Golf estabilizado, transfere. Papa Tango Whisky, Hotel Golf, com estabilidade conjunto. Favor, cancelamento do ar. Queria confirmar esse link com interferência? Ok. Ah, está estabilizado, atingindo 1500 perto, visual. Não entendi a sua mensagem, foi interferida. Gente, isso é até o Golf, gira baixo pela direita, pistão no 0. Aí está estabilizado na 1-0. Isso que é o Golf, estabilizado, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1-0 9. Copiado, isso que é o Golf. 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 2, uma voa. Atinge a torre 2, decimal 9, 5, 1, 2, 2, obrigado. 3971, ponte 10, autorizado, chame táxi. Posição 10. 9399 vai dentro também, João. Sim, 6971 na 10, está autorizado a emitir do push. Autorizado, 7371. 9399, aeronave da companhia taxiando para o ponto de espera. Após a aeronave passar a retaguarda, está autorizado, chame táxi. Ok, após a aeronave da companhia retaguarda, livre do 3, 9399. Argentina 1911 ground. Olá, muito boa noite, é o Tata Romeu Mike, hotel. O Gol 9399 é a posição do tráfego, a gente está aguardando para sair da guarda, no 3? Tá, agora a próxima saída do Pátio 3. Tá, ok, obrigado. Aeronave que chamou o Saulo. Muito boa noite, é o TAM Papa Romeu, Mike Hotel Romeu. Encontra na remota 12, solicitou autorização do tiro do motor em marcha lenta, já autorizado pela Israel. Sim, tinha baixa término. Sim, tem que Argentina 1911 ground. Da 1811, bom dia, visual com o beat curta, final pista no zero. Tá, visual, gol. Gente, eu falo a passagem do mesmo, olhar e manter pista no zero, gol no 881. 1811. Seja após o tráfego, ali mantém pista no zero, gol 1811. 26601, aguarde para o push. Aguarde. Pega o para o push. Para o táxi na 3171 com 229 agora. Alternativa está na minha? Ah, desculpa. É, 13h40, treino Galeão. Autorizado, até através da ponte 05, estou em 3171. Através da 5371. Recuíro 1, decolagem autorizada, pista 10, vento 090 graus, 099. Decolagem pista 10, 18, 1. Juliette. Alfa, reportaria da Juliette. Chegou 9399 com 170 a bordo, 5 horas e 4, alternando Guarulhos. Gol 9399, direita via Índio, ponto de espera Torre 118, decimal 95, atingindo Jornal 092, mau voo. 12, direita na Índia, 1895 no ponto de espera. O gol 9399, obrigado, bom fim de semana. 3171, saí aeronave da Gol até o ponto de espera Torre 118, decimal 95, atingindo Jornal 092, mau voo. Segue o voo, 1895, obrigado. Anguíça pegou quantos dirigidos ao táxi? Confirma, para o outro. Quantos dirigidos ao táxi até a Juliette? Estamos prosseguindo até a Juliette. Forma aeronave da SAM agora passando através da ponte 05. Observando a mesma ingresso a Juliette, repartindo o táxi em Lima. Sempre observando a aeronave da SAM, depois ingresso na Juliette. Pode ser o... afirma que você reportou, né? Afirma na Lima. Observando o tráfego da frente, agora na Juliette, contorno Pátio, chame na Lima. Observando o tráfego da frente, chame na Lima. 9399, ponto de espera, toma 0. Boa, 9399, área, mantém o que está no 0. Ali, mantém o 0, boa, 9. O 1-1-1-1, aeronave da TAM passando na retaguarda, após autorizar o chame táxi. Bom, 3601, informo que é a sua retaguarda, ele é taxiar o Bravo F40, considerando que o tipo de solo já faz o mesmo lugar e inicia seu pushback. Ok, após a retaguarda de TAM, indo 1-0, Sul 1811, centro retido pelo escuro, como é que tivesse saído da vida atrás? Positivo, mantendo a saída, boa noite, não. Golf Lima, mais até o, a EDTA. Mais até a EDTA. É a EDTA final pro Lima, Gol, confirma. Salvador, Gol 9399, decolou no Suspa. 399, controle, 08. Ok. Sopa. Decolagem, sobre a via saída Arco Transição Elétrica para o nível de voo 380. Árvore Elétrica 380, 9399. Obrigado. Da direita via Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, altímetro 1902, um bom voo. Controle Salvador, até 3171. Bom dia, contato razão da colagem, para você sair da Dael Transição Ótima, para o nível de voo 320. Dael Ótima, 320, até 3171. Pistona 0. Pistona 0, 1, 1, 0. Moto 0, 1, 2. Baixo índia, ponto espera. Monitora 3601. Obrigado, bom dia. Direto Leda. Leda, 3171. O 1811, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterne 126, décima 0. 128, 260, 1811. frente, mas 30 segundos a aeronave ficou lá frente, no mesmo saída, mesmo nível, mesmo distância. Voo 9399, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, ao termo 126, décima 0. 288, 260, obrigado. Controle de Salazar 208. 208, obrigado. Aguardo.